Não há jeito, não. Luar como esse do sertão. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar do meu sertão. Não há, oh, gente, oh, não, luar como esse do sertão. Não há, oh, gente, oh, não, luar como esse do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. A gente pede cheia a nos nascer do coração. Não há, oh, gente, oh, não, luar como esse do sertão. Não há, oh, gente, oh, não, luar como esse do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, não há, gente, oh, não, luar como esse do sertão. A quem me dera eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado chora sua viuvez. Não há, oh, gente, não, luar como esse do sertão. Não há, oh, gente, não, luar como esse do sertão. Não há, oh, gente, oh, não, luar como esse do sertão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Ed Marques e Alessandro, Luar do Sertão. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Esse ano tá acabando, nós estamos na reta final do mês de novembro, já começa dezembro, muita festa em dezembro. Depois vem as férias de janeiro, fevereiro, março, carnaval, né? E aí o pau quebra para começar os shows no Brasil. Na época do carnaval é só as bandas baianas, esse povo do samba, e aí o sertanejo tira uma folgazinha, né? Mas anote aí o telefone, para você que é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, para você já programar os seus eventos do ano de 2014, anote o telefone da RBM Música, 61-9981-3601. 61-9981-3601. E você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalme Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar. 61-9981-3601. 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eu já sei disso há muito tempo, Teodoro Sampaio. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol. A mulher tá na política, rodeio e futebol. A mulher já está mandando e não é mentira minha. Não adianta ser machão igual um galo de rinha. A mulher vai pro trabalho e deixa o homem na cozinha. O homem ficou pra trás, já está perdendo a graça. Não tem tempo pra mulher, dia e noite na cachaça. O homem dormiu no ponto, a mulherada tá na praça. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Dirigindo um caminhão. Tem mulher arando terra lá no meio do sertão. Já tem mulher no curral jogando touro no chão. Ainda tem uma mulher que é a minha paixão. Eu defendo a mulher, não tenho medo de intriga. A mulher me carregou 9 meses na barriga. A mulher vida. Existe um velho ditado que se fala bastante: mulher no volante, perigo constante. Mas isso é mentira, eu digo minha gente. Pesquisa realizada diz que a mulher na estrada causa menos acidente. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo é a mulher. Teodoro Sampaio, quem vai mandar no mundo é a mulher, para Wesley Oliveira, de Juiz de Fora. Ele é primo da minha amiga Janis Betzinger, lá de Wetzikon, na Suíça. E agora ele chega para fazer parte do nosso Facebook. Wesley, um abração para você. Jane, um beijão para você. Você tá longe, hein, filho? Nossa senhora, longe de volta para casa. Filho, isso aí é longe demais. Presta esse trem, não presta, não. Mas vocês viram aí o Teodoro Sampaio falando que quem vai mandar no mundo é a mulher? Já manda há muito tempo. Para começar, se não tivesse a mulher, não tinha nem nascido. Só para começar a conversa. Esses meninos estão conquistando o Brasil com seu talento e com sua simpatia. Eliane Samuel, aqui mora a gente. Música.

como seguem ventos pelos campos, passam no meu peito, me perseguem, depois se vão perante o meu espanto. Doces que se molham na saliva da emoção, vão se derretendo, logo viram solidão em mim, em mim. Difícil é entender a dor, amor. Os sonhos, ilusões, climas e paixões em mim, em mim. Vitor e Léo e Paula Fernandes, Sonhos e Ilusões em Mim, para os amigos da Rádio Transpaulista, lá em Osasco, no estado de São Paulo, que transmite o programa Cleiton Aguiar e agora fazem parte também, né, daqui do Facebook do Cleiton Aguiar. Um abração para a turma aí da Rádio Transpaulista em Osasco, no estado de São Paulo. No próximo bloco, Chico Rei Paraná, Flávio José e Edelson Moura. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Maria Aparecida Rosa de Tucumã, no Pará, me mandou uma mensagem. Cleiton, eu sou ouvinte do seu programa desde o tempo da Rádio Nacional de Brasília, da Rádio Nacional da Amazônia. Eu agora fiquei muito feliz porque descobri você de novo pela internet. Cleiton, na trilha sonora da minha vida, eu queria que você tocasse uma música. Eu assisti um show do Chico Rei Paraná, em que você estava presente, aqui em Redenção, no Pará, no início dos anos 80, lá para 1982, 83, e eles cantaram essa música e eu nunca esqueci dessa noite. Maria Aparecida Rosa de Tucumã, no Pará, pediu e eu vou trazer. Chico Rei Paraná, no Colo da Noite. Cansado de tanto esperar a felicidade, saí à sua procura no mundo sem mim. Tão depressa então me deparei com a realidade. Vi que ela existe para todos, menos para mim. Amores que tive na vida, todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram. E dos beijos fingidos agora só recordação. Caminhos e rumos incertos, sozinho eu sigo. Não tenho esperança de nada pra levar comigo. O dia é meu companheiro, clareia o caminho. No colo da noite adormeço, chorando sozinho. Na vida todos me deixaram. Juramentos e mais juramentos fizeram em vão. Somente as tristes lembranças comigo ficaram. E dos beijos

Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício da sua saúde e da sua beleza. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. A primeira é no representante exclusivo aí na sua cidade, que ele vai dar um jeito de você ficar sabendo que ele existe. Na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993 no horário comercial. Puro Ômegas, mais saúde, mais beleza. A minha sugestão para o fim do ano, hoje em dia a vida da gente está muito corrida, né? Você mesmo correu feito um desesperado, eu sei disso. Você, minha amiga, você, meu amigo, não foi um ano fácil, a situação da economia brasileira esse ano foi terrível, por conta da conjuntura mundial, né? Tivemos vários episódios que praticamente paralisaram a economia brasileira e a gente sente isso no dia a dia, no preço das coisas que aumenta, nos negócios que diminuem. Então a gente chega no final do ano estressado, arrebentado, os nervos esticados, parece corda de violino. E aí só tem um jeito, você dá uma relaxada. Qual é a minha sugestão para o fim do ano? Pelo menos para mim, uma das coisas que mais me dá alegria, que mais me dá satisfação, é quando eu reúno com a família e com os amigos. Então a minha sugestão de hoje é uma reunião de fim de ano com seus amigos, com seus familiares, porque eu sei que o pessoal que mora na grande cidade, onde o estresse é pior ainda, procura o interior, né? E lá é a hora de você rever os seus amigos. Para mim não tem coisa melhor. Rever aqueles amigos, contar as mesmas histórias, rir das mesmas piadas, né? Quem vê de longe assim, pensa que é um bando de tolo que está lá conversando. Mas é bom demais da conta. Então a minha sugestão é essa. Reúna um grupo de amigos, não esquece de botar no meio uns cantador, uns tocador de violão, tal de sanfona. Tem que ter essa turma, né? E você junta a turma. E sem tempo, esquece, deixa o relógio em casa, deixa o Facebook, deixa o celular, larga essa trenheira toda que te escraviza a gente o ano inteiro e dedica um dia, uma tarde, dois dias, um final de semana para jogar conversa fora, para cantar, para celebrar a vida, para lembrar o tempo da sua juventude, porque o tempo vai passando, né? E de repente quando você vê já é meio-dia, quando você vê já é 4 horas da tarde, quando você vê já é 10 horas da noite, quando você vê acabou seu tempo nesse mundo, né? Então, é uma sugestão simples, mas as pessoas às vezes esquecem disso, né? Reúna a sua família, reúne seus amigos e agradeça a Deus esse ano que ele lhe deu, né? E peça a ele proteção para o próximo ano. Você tem certeza que você vai ficar muito melhor se aceitar essa sugestão que eu estou dando, tá bom? Lançamento, música nova de Ataíde Alexandre, Quase Me Chamou de Amor. Foram tantas indiretas, eu nem percebi. O amor que eu procurava sempre esteve aqui. Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não. Nunca disse que eu estava no seu coração. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque eu quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. Me olhava de um jeito, mas se controlava. Eu sabia que vazio seu coração estava. Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta dos meus dedos. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não

você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você voltar, meu bem, eu vou cantar essa nossa canção. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, nossa canção para minha amiga Rita, lá em Guanhães, nas Minas Gerais. Ela que me acompanha desde o tempo da Rádio Nacional e descobriu agora o nosso programa na internet e não está perdendo nenhum, né, Rita? Um beijão para você. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre, viu? Alô? A lorota boa de hoje é o seguinte, a turma do politicamente correto vai pegar no meu pé, mas rume lá, não tô nem ligando. Conheço um macho de longe. Aqui a classificação é por esportes. Futebol, automobilismo, sinuca e truco é esporte de macho. Boliche, voleibol, basquete e natação é para quem tem tendências gays. Aeróbica e spinning, esse é gay mesmo, né? Patinação no gelo, ginástica olímpica, gaysaço. Patinação no gelo, ginástica olímpica, usando short de lycra, bicha louca marombada. Comida, capivara, javali, comida muito apimentada é troglodita. Churrasco, massa, fritura é macho. Peixe salada é fresco. Sanduíches integrais e frutos do mar é gay. Aves acompanhadas de vegetais cozidos no vapor, bicha sumida. Bebida, cachaça, cerveja e uísque é para macho. Vinho e vodka é para homem. Caipifruta é para gay. Suco de frutas normais e licores doces, muito gay. Suco de açaí, carambola, cupuaçu com adoçante é bichona. Essa eu arranjei confusão agora. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Olha, ainda dá tempo. Se você ligar hoje, dá tempo de você comprar o Porte Jeans para revender, ainda pegando esse boom de vendas no final de ano, né? Eu quero dar a você uma grande oportunidade para ganhar dinheiro em sua própria casa ou no seu local de trabalho. Seja um revendedor O Porte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido do Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, já com a coleção de 2014, viu? você tem a possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato do que a concorrência. É uma oportunidade rara para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale a pena. Entre em contato com o telefone 61 99813601, 99813601 da Vivo, ou 61 8143-8802, 8143-8802 da TIM. Mas não ligue de madrugada. Liga no horário comercial depois das 8 horas. Liga de 8 até 7 horas da noite, pode ligar. De 8 da manhã até 7 horas da noite, viu? A entrega é via transportadora para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Muita gente já ligou e você pode ser o felizardo de ligar agora, né? Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, logo logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Aniversariando hoje, o Daniel Monteiro, a Laura Souza, Adelana Bessa, minha amiga aqui de Brasília, Lucimar Aparecida Silva, Ricardo Carvalho, Nádia Cordononci, Rosilene Silva e a minha amiga Marina Braga, de Capinópolis, nas Minas Gerais. A Regina Andrade, lá de Paraguaçu, Minas Gerais, ela me mandou uma mensagem. Cleiton, eu ouço seu programa todos os dias pela Objetiva 1 FM e gostaria de comunicar o aniversário da minha netinha Gisele, que está fazendo aniversário hoje, dia 15. Quando ela me ligou, foi no dia 15. Só que o nosso programa é gravado com antecedência. Então, quem quiser parabenizar alguém na data certa, tem que me mandar a comunicação, pelo menos com 10 dias de antecedência. Viu, Regina? Mas, de qualquer maneira, fica aí um beijão na Gisele, né? Que fez aniversário no último dia 15, lá em Paraguaçu, nas Minas Gerais. E para você que está fazendo aniversário hoje, eu vou pegar uma oração que está na página 67 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua segunda edição. E eu quero dedicar essa oração de hoje para você que está enfermo, você que está doente, ou você que tem alguém que está doente na família, né? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que me ouves e me conheces. Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim. Olha para meu corpo marcado pela enfermidade. Sabe, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que não Te alegras com o sofrimento de Teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desesperança e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo. Ofereço as minhas preocupações, angústias e sofrimentos para ser mais digno de Ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos de Teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz. Peço ainda, Senhor, ajuda aos médicos e enfermeiros a terem para com os doentes a mesma dedicação e amor que São Camilo teve. Amém. Belíssima oração, a oração do enfermo, para você que está passando por um momento de dificuldade na sua família, né? Isso, acho que não escapa ninguém sem passar por esses momentos, mas a gente nunca pode perder a fé, nunca pode perder a esperança. O avô do João, Cleiton Aguiar, volte para mim. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu, você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. E agora sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, volte pra mim, meu coração, meu coração.

tanta vida. Hoje será passado, assim eu deixo a mágoa para o tempo apagar. E juro sobre as cinzas desse amor tão malfadado, que nunca mais na vida outro alguém irei amar. Você fez isso comigo, deixando a casinha onde a paz ia morar. Eu fui seu companheiro, fui seu pai, fui seu amigo. Em troca de alegria, você só me fez chorar. Amanhã da vida, hoje será passado, assim eu deixo a mágoa para o tempo apagar. E juro sobre as cinzas desse amor tão malfadado, que nunca mais na vida outro alguém irei amar. Relembrando Goiá, Valderine Misael, Caminhando pela Vida, para o grupo Jesus Jesus de Encruzilhada, na Bahia. É um grupo de jovens em Cristo, que agora faz parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Um abraço para vocês, sejam muito bem-vindos. A frase irretocável de hoje é de autoria desconhecida. Homem só sofre uma vez, depois acostuma. Homem só sofre uma vez, depois acostuma, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Fernando Melo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou conversar com a deputada distrital Eliana Pedrosa, pré-candidata ao governo do Distrito Federal. Você pode assistir o programa pelas cidades onde tem o canal local, né? São muitas: Brasília, Porto Velho, Salvador, Camaçari, São Paulo, Vitória, Cachoeira, mais de 200 cidades, né? Ou ainda pela Sky Canal 175, TV Oi 139, GVT 248, Claro TV 133, TV Vivo 237, TV CTBC 714, no canal C1 das Parabólicas, ou em tempo real direto no site www.rbtv.com.br. Hoje, às 11 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Fernando Melo. Eu sou playboy demais. Eu sou playboy demais, eu sou playboy demais, que a sucesso cola em mim e não descola mais. Eu sou playboy demais, eu sou playboy demais, tô pegando as gatinhas, te mostro como é que faz. Simbora aí galera, Fernando Melo vai te mostrar como é que faz. Vai, vai, vai. Junto na balada, no meio da mulherada, meu negócio é azarar. Tô de olho na gatinha que também já tá na minha, tá doidinha pra ficar. Desço uísque e cerveja, o garçom já põe na mesa, o clima vai esquentar. Tenho dinheiro no bolso, hoje eu tô pagando tudo, porque eu sou playboy demais. Eu sou playboy demais, eu sou playboy demais, que é sucesso cola em mim e não descola mais. Eu sou playboy demais, eu sou playboy demais, tô pegando as gatinhas, te mostro como é que faz. Chego amigos junto na balada, no meio da mulherada. Meu negócio é azarar. Tô de olho na gatinha que também já tá na minha, tá doidinha pra ficar. Peço uísque e cerveja, o garçom já põe na mesa, o clima vai esquentar. Tenho dinheiro no bolso, hoje eu tô pagando tudo, porque eu sou playboy demais. Eu sou playboy demais, eu sou playboy demais. Quer sucesso, cola em mim e não descola mais. Eu sou playboy demais, eu sou playboy demais. Tô pegando as gatinhas, te mostro como é que faz. Eu sou playboy demais, eu sou playboy, eu sou playboy demais. Eu sou playboy, eu tô. Tô pegando as gatinhas, te mostro como é que faz. Eu sou playboy demais, eu sou playboy demais. Quer sucesso, cola em mim e não descola mais. Eu sou playboy demais, eu sou playboy demais. Tô pegando as gatinhas, te mostro como é que faz. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Fernando Melo, Eu Sou Playboy Demais. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993, no horário comercial de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, que eu vou trazer dois grandes professores, viu? A Faculdade da Música apresenta os mestres João Mineiro e Marciano, Cena Íntima. Antes do sono profundo, nosso amor acontece. Nunca em dia nenhum me cansei de você. E pela sua atitude, quando está comigo, sinto que ainda eu sou seu eterno querer. Coisas que não posso falar entre nós se sucedem, que pertencendo a nós dois se tornaram segredos. Ninguém deve saber, para nós interessa. Coisas que obrigam nós dois a deitarmos tão cedo. Cena íntima, sem tempo esquecemos de tudo, porque nesse instante só o amor se exibe. Cena íntima, um segredo de um quarto trancado, em trajes tão adequados que a noite aconselha e o dia proíbe. De perder o sentido, nós quase morremos. Antes que o sono domine, um enorme cansaço. Numa viagem tão curta, percorremos tanto. Sinto voar ao além, sem sair dos seus braços. Coisas que apenas o amor